Tudo é feio e triste, nada existe pra sonhar. Seu nome corre agora uma avenida por onde você se foi. Seu jardim. E pouco a pouco as flores deixam de nascer. E pouco a pouco.